vai passar. Fogo segura ferimento, a supressão deles que não vai cessar. Sente por pouco raspar. Queda da sorte do lado de cá. Chance da alta de tu não voltar. Que eu vejo é sangue, fumaça no ar. Nunca vai parar, tá caindo o céu. Filha da puta que é trégua, então pede. Eu tô treinando, me afoga de stress. Bota 10 deles na frente que perde. Eu faço tripa, cachimbo, me teste. Que tô louco pra fazer vira pó. Daqui vai escapar nem nó. Quando tu faz gente só, pneu nunca te vitó. Nego deve estar de greve. Escuta o nome, sua pressão já desce. Vou foi pra ele, é o demônio na pele. Fazendo dobro ainda tá muito leve. Tu não vai sustentar todo esse papo de vir comprar. Lugar pra cobre é o que não vai faltar. Se noite sova, ninguém vai comprar.